Acordei de manhã que nem vi, ó. Passo água nos olhos, não vi nenhum dos bicó. Sempre me quer nos vício, ó. Cumprimenta mais na sua mente, ó. Tá veneno purim, quero ver quem é quem que segura, ó. Nós levanta, nós ora, não deixa costura, ó. E aí vento vem, logo sopra o ventinho, ó. Tô descendo o morro na moral, ó. Tô daquele jeitinho. Com a bíblia no braço, não temo estilhaço, ó. Eu sei o que eu faço, não conheço fracasso, ó. Liga lá que é nós na função, som do bom, ó. Quer também ser assim, ó. Abre o coração. Tem gente que é crente e não sabe viver, ó. Cresce, nasce, vive e morre, outro sofre, ó. Não conhece, desconhece, depois corre, ó. Do maior e melhor, ó. É o Senhor Jesus Cristo. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, louco. Vem com nós, louco. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo no comando. Quem tá com sede não mete a mão no pote, ó. A cobra lista nunca vai errar o bote, ó. No fundo do poço, só pele e osso, ó. Acha que tá fumando a pedra, ó. Mas é ela que tá fumando você. Saia dessa vida, vem pra cá, o fininho. Pode rir de mim, eu não sou manezinho. Venha pro Senhor, pelo amor, ó. Ele tem pra você um lugarzinho, ó. Que cê tá esperando? Se respira é porque está vivo, ó. Ainda tem pra quem tá no perdido, ó. Cê procura um abrigo, ele é o amigo, ó. Sai dos corre, ó. Ou então você sofre. Termina essa rima dando aviso, ó. Tá cansado, veneno exalando, ó. Há somente um caminho, ó. O recado foi dado, ó. Foi entregue a você. Vem com nós, vem com nós, vem com nós, louco. Vem com nós, louco. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo no comando. No comando.